casa, te liguei, sua mãe disse que não está. Seu pai tá preocupado, mandou eu te achar. Tá tudo estranho, falou, vou descansar. Agora há pouco acabei de te deixar. Frio na barriga, será que tá fazendo o que eu tô pensando? Não, me trocou por um fulano. Não acredito, me trocou por um fulano. Como é possível acabar com nossos planos? O coração vai parar, vou assistir ele despedaçar. E mais tarde vai pensar, em poucos dias vai querer voltar. Hoje toca a campainha, mas não tem ninguém. Amanhã bati na porta, mas não se deu bem. Coração batendo forte, pensando em você, esperando um pouquinho pra se arrepender. Virou, me viu e me falou chorando. Paguei pra ver e vi que eu te amo. Virou, me viu e me falou chorando. Paguei pra ver e vi que eu te amo. Ele despedaçar e mais tarde vai pensar. Em poucos dias vai querer voltar. Hoje toca a campainha, mas não tem ninguém. Amanhã bati na porta, mas não se deu bem. Coração batendo forte, pensando em você, esperando um pouquinho pra se arrepender. Paguei pra ver e vi que eu te amo. Virou, me viu e me falou chorando. Paguei pra ver e vi que eu te amo.